Capítulo 4: Jejuar pela volta do rei. Até que ponto nós sentimos sua falta? O jejum é uma expressão física do desejo ardente do coração pela volta de Jesus. Vimos em Mateus 9, no verso 15, que Jesus representou a si mesmo como o noivo da igreja. Ele explicou que seus discípulos não estavam jejuando porque o noivo estava presente. Mas depois ele disse: dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Desse modo, Jesus relaciona o jejum cristão com o nosso anelo pelo retorno do noivo. Portanto, um dos significados mais importantes do jejum cristão é expressar o anseio do nosso coração pela volta do nosso rei. O jejum e a ceia do Senhor. O jejum é uma contrapartida orientada para o futuro da celebração, orientada para o passado da ceia do Senhor. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Ao participar da ceia, relembramos o passado e dizemos que Jesus veio. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos. Nossa culpa foi removida, nosso pecado foi perdoado. Nossa condenação e punição foram transferidas para Cristo. Nossa absolvição foi selada. Nossa reconciliação com Deus foi cumprida. Nossa servidão ao pecado foi quebrada. Nosso inimigo foi reduzido a nada. O aguilhão da morte foi removido. O destino do inferno foi desviado. Vida eterna foi dada. O Senhor veio. Vamos nos regalar nessas grandes realidades e assentar a nossa alma no grande fundamento da graça de Deus e na morte e ressurreição de Cristo. É isso que dizemos quando participamos da ceia do Senhor, mas, ao não comer pelo jejum, olhamos para o futuro com uma dor no coração, dizendo: sim, Ele veio. E sim, o que ele fez por nós é glorioso, mas precisamos, por causa do que vimos e provamos, sentimos agudamente tanto a sua ausência quanto a sua presença. O noivo partiu, ele não está aqui, ele estava aqui e nos amou ao máximo. E nós podemos comer e até celebrar com um banquete porque ele veio, mas também sabemos disso, ele não está aqui da maneira que estava antes. Como Paulo disse: enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, segundo Coríntios 5, verso 6, e a ausência dele é dolorosa. O pecado e a miséria do mundo são dolorosos. O povo de Cristo é pequeno e desprezado como ovelhas no meio de lobos. Estamos ansiosos pela sua volta para que assuma seu trono, reine no nosso meio, vindique seu povo, sua verdade e sua glória. Não quero dizer que o Senhor instituiu o jejum com a mesma formalidade e finalidade com que instituiu a sua ceia. Ele nunca disse a respeito do jejum: fazei isto até que eu venha. No entanto, ele disse: dias virão, contudo, que lhe será tirado noivo, e nesses dias hão de jejuar. Não é um mandamento ou uma ordenança instituída, mas uma predição. É uma afirmação daquilo que parecia normal para aqueles que amam o noivo e sentem saudades dele, clamando por ele dia e noite. O jejum faz a pergunta: nós sentimos falta dele? Quão ansiosos estamos pela sua volta? A quase universal ausência de jejum pela volta do Senhor é um testemunho da nossa satisfação com a presença do mundo e a ausência do Senhor. Isso não deveria ser assim. Em Lucas 18, versos 7 e 8, Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O ponto central nesses versículos é que o Filho do Homem virá novamente. Quando ele vier, fará justiça para seus eleitos. Eles não mais serão considerados lixo no mundo, escória de todos, mas resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Enquanto a fé de muitos deixará de existir e o amor se esfriará de quase todos, o Filho do Homem, quando vier, encontrará os eleitos perseverando com fé e amor até o fim. Mas observe a condição desses eleitos que serão vindicados quando ele voltar. Jesus disse que eles clamarão dia e noite. É isso que está faltando na confortável igreja cristã do mundo atual, onde no mundo ocidental os cristãos estão clamando por Cristo dia e noite, para que ele venha e faça justiça para seus eleitos. Onde está esse tipo de anseio e desejo pela consumação do reino? Não é de admirar, então, que a pergunta sobre o jejum pela vinda do noivo seja raramente feita. Se o clamor em si não existe, por que alguém chegaria pelo menos a pensar em expressá-lo com jejum? Vem, Senhor Jesus. Qual é o clamor? Qual era o clamor da igreja primitiva? Era o seguinte: Vem, Senhor Jesus. Não é mera coincidência que as últimas palavras da Bíblia sejam as primeiras do Senhor. Certamente venho sem demora. E depois a resposta da igreja: Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor que a Bíblia inteira deveria deixar no coração dos eleitos. Uma das poucas palavras em aramaico que a igreja de fala grega do século I preservou da amada língua de Jesus e dos seus primeiros seguidores foi a palavra Maranata. Em 1 Coríntios 16, Paulo conclui sua carta dizendo: Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A palavra significa Nosso Senhor vem. Há pouca dúvida de que a palavra foi preservada em aramaico original, pela mesma razão que Amém foi preservado em sua forma hebraica, sem mudança, em quase todas as línguas do mundo. Ela era a forma constantemente usada, Maranata. Era o incessante clamor do coração da igreja primitiva: Ó Senhor, vem! Jesus tinha ensinado seus discípulos a orar: Venha o teu reino. Ele os tinha ensinado que o reino viria na sua plenitude quando ele próprio viesse novamente, na glória do seu Pai, com os seus anjos. Portanto, a oração Venha o teu reino era virtualmente idêntica à oração Maranata: Vem, Senhor Jesus. Podemos ver quanto esse clamor era central para a igreja primitiva. Não era uma preocupação periférica. Eles eram fiéis ao espírito unificador completo do corpo de Cristo. O noivo partiu numa jornada um pouco antes do casamento, e a noiva não podia agir como se tudo estivesse normal. Se ela o ama, desejará ansiosamente que ele volte. Nós amamos a vinda do Senhor? De fato, Paulo fala do amor, a vinda do Senhor. E faz disso um autêntico teste de fé. Ele disse no final da sua vida: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A coroa da justiça não é uma recompensa somente para alguns que dividem os eleitos entre justos e injustos. É a coroa que todo o povo de Deus receberá. É a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam e que são fiéis dele até a morte. Portanto, amar a vinda do Senhor não é um ato cristão opcional que pode render muitas recompensas. É o que a genuína fé cristã faz. Ela ama Cristo e anseia pela vinda do noivo. A fé salvadora diz: Venha o teu reino. Volte, ó amado noivo. Venha, reine como rei. Venha, vindique seu povo e case-se com a sua noiva. O que Ana nos ensina acerca desse anseio? Ao prever que a noiva iria jejuar pela vinda do noivo, Jesus não estava imaginando algo a respeito do qual não havia sido ouvido. O precedente para o jejum pelo reino de Deus era conhecido entre os santos do seu tempo. Lucas nos dá um relance disso em Lucas 2, verso 36, que diz: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Maria e José tinham acabado de entrar no templo com o bebê. Lucas nos conta sobre duas pessoas muito idosas, Simeão e Ana, que reconheceram quem era ele. O que distingue essas duas pessoas é que elas estavam anelantes e desejosas pela vinda do Messias. No versículo 25, Lucas diz que Simeão esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. No versículo 37, ele nos diz que Ana, virtualmente, nunca deixava o templo e adorava o Senhor em jejuns e orações. Em outras palavras, ela era exatamente como Simeão. Estava ansiosa pela vinda do Messias, jejuava e orava dia e noite, porque estava esperando a redenção de Jerusalém. No versículo 38, ela chega justamente no momento de ver o Messias menino, dá graças a Deus e fala: a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Em outras palavras, Deus deu uma visão especial da glória do rei àqueles que estavam almejando, ansiando e esperando a redenção de Jerusalém. Para Ana, esse anseio significou uma vida de jejum e oração décadas após décadas, provavelmente 60 anos desde que o seu marido morrera enquanto ela ministrava no templo. Penso que Lucas nos conta sobre Simeão e Ana para ilustrar como as pessoas santas e devotas se sentiam a respeito da promessa da vinda de Cristo e como Deus respondeu aos anseios delas. Elas viram mais do que os outros. Elas podem não ter entendido completamente todos os detalhes de como o Messias viria. Simeão e Ana certamente não os entendiam, mas Deus misericordiosamente lhes deu antes de morrerem um vislumbre do que eles tão apaixonadamente queriam ver. Deveríamos almejá-lo menos? Nós agora vivemos na era depois da vinda do rei. Ele veio e foi embora novamente. Ele nos revelou a sua glória, derramou seu sangue pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus para sentar-se à direita do Pai, até que ele ponha seus inimigos sob seus pés, enviou seu Espírito Santo para nos regenerar, nos santificar e habitar em nós. Comissionou sua igreja a discipular as nações e prometeu em João 14, verso 3: Eu voltarei. Como a nossa situação pode ser comparada com a de Ana? As esperanças dela eram baseadas nas promessas de Deus, como também as nossas. No entanto, nós vimos muito mais do que ela viu. Sabemos muito mais a respeito do Messias e por isso nosso anseio por vê-lo é maior. Ela nunca chegou a ver os anos de compaixão e poder como nós vimos. Ela nunca ouviu as palavras de autoridade, sabedoria e amor que nós ouvimos. Ela nunca viu cegos recuperarem a visão, aleijados andarem, leprosos serem purificados e surdos ouvirem, os mortos ressuscitarem e os pobres evangelizados da maneira que Jesus fez. Ela nunca o viu se consagrar no Getsêmani ou ser crucificado por amor a nós no Gólgota. Ela nunca ouviu as palavras misericordiosas: hoje estarás comigo no paraíso, ou as palavras triunfantes: está consumado. Ela nunca ouviu ressuscitado de entre os mortos, depois de triunfar sobre o pecado, a morte e o inferno. E, no entanto, do que sabia dele com base no Antigo Testamento, ansiava por ele e jejuava com orações noite e dia, esperando a restauração de Israel. Mas nós vimos todas essas coisas. Conhecemos o Salvador 100 vezes melhor do que Ana conhecia. E agora esse a quem conhecemos tão bem foi embora. Nós andamos por fé e não por vista. O noivo a quem amamos foi levado. A festa de casamento foi suspensa. É como se a marcha nupcial tivesse começado e tivéssemos começado a andar com ele rumo ao altar. E no último instante ele tivesse desaparecido. Devemos ansiar por ele menos do que Ana ansiava? Porventura, o fato de o termos visto viver e amar por 3 anos, e mesmo agora ter o seu espírito, nos faz sentir menos ou mais anseio que Ana sentia? Se a resposta for menos, isso será uma acusação de cegueira e de embotamento da nossa parte. O jejum é a libertação da sensualização da alma. Um dos grandes efeitos do jejum é que ele auxilia o que expressa. Quero dizer que o jejum é principalmente uma expressão do anseio da alma por Deus. Não é um meio inventado para nos fazer amar a Deus. Nós o amamos e anelamos por ele. E então o jejum se levanta como um meio de dizer fervorosamente, com todo o nosso corpo, o que o nosso coração sente: eu anelo por ti, ó Deus. O jejum expressa mais do que cria a fome por Deus. No entanto, é também verdade que justamente a natureza do jejum o torna um assistente desse anseio por Deus. A razão é que o anseio por Deus é espiritual, não físico. E nós somos menos sensíveis aos apetites espirituais quando estamos em servidão aos apetites físicos. Isso significa que o jejum é uma maneira de despertar em nós apetites espirituais latentes ao expulsar o domínio das forças físicas no centro de nossa vida. John Wesley expressou isso tão bem quanto nenhum outro que eu tenha lido. O que ele chama de sensualização da alma é um grande empecilho ao nosso anseio pela volta de Jesus, Portanto, o jejum auxilia justamente a própria experiência da fome por Deus que ele também expressa. A plenitude de pão aumenta não apenas a negligência e a leviandade do espírito, mas também os desejos frívolos e impuros, sim, os sentimentos corruptos e vis. Mesmo uma sensualidade bem educada e normal está continuamente sensualizando a alma e afunda até o nível das bestas que perecem. Não se pode expressar que efeito uma variedade e delicadeza de alimento tem na mente, bem como no corpo, ao torná-lo pronto para todos os prazeres dos sentidos, tão logo uma oportunidade apareça. Portanto, baseado nisso também, todo homem sábio irá refrear a sua alma e mantê-la subjugada, e a afastará mais e mais de todas essas indulgências dos apetites inferiores que naturalmente tendem a acorrentá-la à terra, a possuí-la e a poluí-la, bem como a degradá-la. Aqui está outra razão perpétua para jejuar: retirar o alimento da luxúria e da sensualidade, afastar-se dos incentivos dos desejos insensatos e danosos, dos sentimentos vis e vãos. Não tenho a intenção de fazer pouco das boas dádivas de Deus, como se comer fosse um impedimento maligno para a sensibilidade espiritual. Juntamente com Wesley, eu simplesmente quero dizer que a maioria de nós corre o risco de ser excessivamente sensualizado, simplesmente por ter todo o desejo satisfeito e raramente parar no momento de abnegação para descobrir se existem vivos dentro de nós apetites que poderiam nos satisfazer em níveis mais profundos do que o alimento e que são designados para a honra de Deus. Esse é o apetite pela vinda do Rei Jesus. O Senhor veio para servir. Considere como o Novo Testamento descreve os corações dos crentes quando eles viviam à sombra da vinda do Senhor. Eles relembravam as palavras do Senhor Jesus, de uma das parábolas mais extraordinárias: sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Cito esta surpreendente parábola porque ela retrata a volta de Cristo como um Senhor, que, no entanto, há de cingir-se, dar-lhes a seus servos lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá. Isso é de tirar o fôlego. Aquele por quem esperamos, que virá nas nuvens com os santos anjos e a glória do seu Pai, e aterrorizará as nações, esse mesmo irá magnificar a sua grandeza em misericórdia e serviço, e fazer-se servo do nosso regozijo para sempre. Nem mesmo depois da sua segunda vinda, ele será servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Assim, os primeiros cristãos recordavam as palavras de Jesus, de que nós devemos ser semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, e que servo o Senhor, ele é. É uma imagem diferente da do noivo, mas não menos evocativa de alegria. Então, eles acreditavam que a segunda vinda de Jesus, independentemente do sofrimento que eles tinham de suportar, seria uma experiência totalmente compensadora de alegria e exultação. Alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. As paixões de um exilado. Essa esperança era tão dominante para os primeiros cristãos que toda a vida era vivida como a vida de um exilado. Isso não significa que eles não tivessem nenhuma preocupação para com o bem-estar do seu próximo. Pelo contrário, era a pródiga independência do amor pelas coisas que lhes davam a liberdade de amar os seus próximos com desprendimento. E essa independência vinha da esperança que tinham do mundo espiritual. O amor sacrificial dos crentes pelos seus próximos era a evidência de que a esperança deles vinha de fora da ordem deste mundo. A confissão comum deles era: não temos aqui cidade permanente, somos peregrinos e forasteiros. E isso quer dizer que a esperança grande, jubilosa, sustentadora do amor, era a vinda do seu rei, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa espera ansiosa permeia todo o Novo Testamento e define o que significa pertencer a Cristo. Cristo, tendo sido oferecido uma vez para sempre, para suportar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para lidar com o pecado, mas para salvar aqueles que estão esperando ansiosamente por ele. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos ansiosamente a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando ansiosamente a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando ansiosamente pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A espera ansiosa da igreja primitiva pelo seu noivo, por vir, explica por que ela orava da maneira como orava. Ninguém pode realmente desejar algo tão intensamente quanto ela desejava Cristo, sem clamar a Deus. Então ela clamava e orava: Senhor, vem o teu reino. Maranata, vem, Senhor Jesus. Não há dúvida de que esse anelo por Cristo precisa ser restaurado na confortável igreja do próspero Ocidente. A ausência de jejum é indicativa da nossa satisfação com a maneira como as coisas estão. Ninguém jejua para expressar seu contentamento. As pessoas jejuam apenas quando estão insatisfeitas. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. A ausência de jejum é a medida de nosso contentamento com a ausência de Cristo. O jejum pelo rei não é uma disciplina pacifista. No entanto, seria um grande erro pensar que o despertar do anseio pelo noivo produzisse uma onda de retiro monástico para o jejum e oração de uma espera passiva. Isso não é o que o despertar do desejo por Cristo produziria. Ele produziria um compromisso novo, radical, para completar a tarefa de evangelização do mundo a qualquer custo. E o jejum não se tornaria uma disciplina pacifista por esperanças particulares, mas uma arma missionária poderosa na defesa da fé. A razão pela qual digo isso é simples. Se realmente ansiamos pela volta de Cristo e pela vinda do reino, então iremos gastar a nossa vida para completar os pré-requisitos para a sua vinda, a saber, Mateus 24, verso 14 diz, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim não virá até que todas as nações, todos os grupos de pessoas, recebam um testemunho crível do Evangelho de Cristo. Devemos admitir humildemente que somente Deus saberá quando esse sinal tiver se cumprido totalmente. E tem base na palavra dele que disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele não voltará antes que o trabalho esteja completo. George Laird foi um dos meus professores no seminário, e eu ficava impressionado pelo fato de que poucas coisas mexiam com ele mais profundamente do que o fato da igreja não conseguir ver relação entre a evangelização do mundo e a volta do Senhor. Só Deus, que nos disse que esse evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, saberá quando esse objetivo se cumpriu. Porém, eu não tenho necessidade de saber, apenas sei uma coisa: Cristo não voltou ainda, portanto a tarefa ainda não está terminada. Quando estiver terminada, Cristo virá. Nossa responsabilidade não é insistir na definição dos termos da nossa tarefa. A nossa responsabilidade é completá-la. Enquanto Cristo não voltar, a nossa tarefa não terá terminado. Vamos nos mexer e completar a nossa missão. Você ama a vinda do Senhor? Então aplicará todo o empenho para levar o Evangelho ao mundo todo. Preocupa-me à luz do ensinamento claro da palavra de Deus, à luz da definição explícita do nosso Senhor de nossa tarefa na grande comissão, que a encaremos de modo tão leviano. O reino é dele, ele reina no céu e manifesta seu reino na terra, na sua igreja e por meio dela. Quando tivermos cumprido nossa missão, ele retornará e estabelecerá o seu reino em glória. A nós compete não apenas esperar, mas também apressar a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3, verso 12. Em outras palavras, há uma correlação direta entre amar a vinda do Senhor e trabalhar sem cessar pela causa da evangelização do mundo. Isso simplesmente aprofunda a relação entre o jejum e a vinda de Cristo. No capítulo 5, veremos como o jejum inverteu o curso da história, precisamente ao liberar a primeira grande leva de missionários em Atos 13. E isso está de acordo com as palavras de Jesus, de que os discípulos iriam jejuar em virtude da saudade do noivo. Isso porque o noivo não virá até que o evangelho seja pregado às nações, e as nações sejam alcançadas por meio das brechas espirituais que são abertas pelo jejum e pela oração. Oração e pregação, intensificadas pelo jejum. Então, há pelo menos estes dois modos pelos quais a igreja, a noiva, deve expressar o seu anseio pelo noivo. Primeiro, pela oração, vem o teu reino. Maranata, vem Senhor Jesus. E segundo, pela evangelização do mundo. Esse evangelho será pregado a todas as nações. Então, o fim virá. E visto que Jesus disse, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e esses dias vão de jejuar, não é de admirar que o Novo Testamento e o jejum estejam ligados com precisamente dois elementos, a oração e a evangelização mundial. O jejum é o ponto de exclamação no final de Maranata, vem Senhor Jesus. É a aceitação modesta e voluntária do que irá custar para terminar a grande comissão, dor. Por meio dela, vamos ou nos juntamos com aqueles que vão e dizemos, ó Senhor, faça de mim um meio de sua conquista das nações e da sua volta. Vamos ansiar por ele e buscá-lo com mais intensidade do que Ana e Simeão? Deveríamos ter menos devoção do que esses santos pré-cristãos? Nós contemplamos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E deveríamos ansiar menos pela sua vinda? Estamos tão bem instalados no mundo que o pensamento de jejuar pelo final da história é impensável? Façamos isso pelo Pai. E o que dizem as pessoas mais idosas? Vocês conseguem sentir melhor o gosto da presença do Rei porque estão mais próximos? Vocês recorrem ao jejum pela volta do Rei? E vocês, jovens, amam a Jesus a ponto de voltar, ou melhor, da volta dele, será a coisa mais importante que conseguem imaginar? Ou ele é algum tipo de conversa religiosa dos fins de semana que algumas vezes o ajuda a aliviar uma consciência culpada, mas não é alguém por quem vocês iriam querer interromper as suas vidas? E o que pensam as pessoas de meia-idade entre nós? Como se sentem quando ouvem dizer que o jejum pela volta do rei pode refletir a intensidade do jejum que sentem pela vinda do noivo? Os projetos para uma aposentadoria há muito esperada enchem vocês com desejos mais fortes do que a perspectiva da vinda de Cristo? Porventura a paixão de Ana pelo Messias exerce algum tipo de atração sobre algum de nós? Almejamos o retorno de Jesus mais do que desejamos terminar a nossa carreira profissional e concretizar os planos familiares? Ou a nossa próxima refeição? Não devemos jejuar pela volta do rei? Não se trata de alguma prática devocional nova e estranha. É simplesmente dizer com a nossa fome, com todo o nosso ser, ó Senhor, queremos que a sua obra seja completada e o seu reino venha. Com todo o nosso ser, ó Senhor, queremos a sua volta.